Tango do Planeta Lama. Tango do Planeta Lama. Tango do Planeta Lama. Tango do Planeta Lama. Tango do Planeta Lama.